João Kleber, você é um cara legal. João Kleber, você faz as pessoas sorrirem com as suas pegadinhas. João Kleber, você é um cara legal. João Kleber, tem programa de televisão. João Kleber, tem cabelo cinza. João Kleber, usa terno. João Kleber, tem o Toninho Tornado pra fazer as pegadinhas dele, que alegram tanta gente. João Kleber de Pernambuco.